Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Muito boa noite, eu sou o Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. Com o mito de Adonis, germina a noção do ciclo anual da vegetação, através da semente que permanece debaixo da terra durante 4 meses. Adonis é o símbolo da vegetação que morre no inverno, descendo ao submundo para se juntar a Perséfone, mas que regressa à terra na primavera com o intuito de se juntar a Afrodite. Númen da vegetação, Adonis é também uma divindade ctónica, na medida em que cumpre o ciclo da semente. Os dias são mais curtos. Também ao ser humano é exigido um período de clausura, de retempero das forças. A letargia anímica proporcionada pelo inverno culminará, indubitavelmente, aliás, como sempre, com o triunfo do sol invencível. Preparemo-nos, pois, para mergulhar na penumbra. Ousemos enfrentar uma vez mais a viagem e, desta vez, muito bem acompanhados pelas sonoridades de Bizarre Love Triangle, R.A., Jorge Coelho e Black Bombay. Das cinzas do Joy Division, após a morte de Ian Curtis, qual fênix em pleno esplendor ígneo, surgem, nos inícios da década de 1980, os New Order. Em 2015, existe, ali pelas bandas de Leiria, se não estou em equívoco, uma banda chamada Bizarre Love Triangle, que, tal como o seu nome indica, foi beber inspiração direta para a sua designação à incontornável banda de Manchester. Os Bizarre Love Triangle surgiram no panorama musical, em Paris, após um ano de trabalho intenso por ocasião de La Fête de la Musique, no passado mês de junho. De um encontro casual em ambiente festivaleiro e do lema We Should Buy a Bar, o trio tornou-se inseparável, decidindo formar uma banda. Sediada em Portugal, com o nome em inglês e letras em francês, esta banda de rock ganhou vida e expressão tudo pela banda. É o mote deste trio. Convido-vos a escutarem já de seguida os Bizarre Love Triangle, a interpretarem Bizarre Love Triangle, não em francês, mas sim na língua de Shakespeare. Every time I think of you, I feel shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. But there's no sense in telling me. The wisdom of the fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Every time I see we're meant to be. Every time I R.A. é Ricardo Remédio. Editou em 2012 pela Lovers and Lollipops um belíssimo registro intitulado Rancor. Escutemos, pois, já de seguida, um tema retirado deste álbum, intitulado Paz Pobre. vamos prosseguir viagem nesta emissão do Arranca Corações, ainda ancorados no catálogo da Lovers and Lollipops, para escutarmos seguidamente Jorge Coelho. Ficamos então com Um Dia no Porto. Thank you. Já de seguida vamos escutar os barcelentes Black Bombay com parte do seu registro intitulado Titans. Ficaremos então com Black Bombay acompanhados de Tiago Jonatas e Guilherme Canhão. quase a chegar ao fim desta que foi a emissão número 158 do Arranca Corações. Temos tempo ainda para escutar novamente os Black Bombay, ainda Titans, desta vez acompanhados por Steve McKay e Isaiah Mitchell. E eis que somos chegados ao final de mais uma emissão do Arranca Corações. Tempo ainda para agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana e, claro está, aproveitar para marcar encontro para de hoje 8 dias para mais uma emissão. Boa noite e muito obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.